Silêncios do presídio, caros participantes, vou apresentar as experiências do município do Quito, província do Guié, sobretudo aquilo que nós, enquanto beneficiários da implementação do sistema de informação geográfica, que tanto a Visão Mundial, a W está a implementar nos municípios do Quito e do Xinguá, no município da província do Bié e também na província do Ano. Portanto, nós, muito rapidamente, vamos fazer um recorrido. Queríamos dizer que, no discurso de Sua Excelência, Sr. Ministro, na abertura, de facto, tocou no essencial aquilo que é a problemática hoje atual, digamos, das nossas cidades, fundamentalmente dos nossos municípios. Nós, enquanto município do Quito, estamos com uma população a cerca de 450.881 habitantes. Aqui, para fazer uma correção, este dado é do município do Quito e não da cidade do Quito. Aqui está no slide cidade do Quito, é da população do município do Quito. E queremos dizer também, dos 450.881 habitantes do município do Quito, a cidade do Quito tem 306.151 habitantes. Quer dizer que nós temos 68% dos habitantes do município do Quito estão concentrados na cidade do Quito. E dizia o Sr. Ministro na abertura que esta consequência da concentração de muitos habitantes ao redor das cidades, fundamentalmente, é fruto, naturalmente, da guerra que nós tivemos e também, digamos, do crescimento normal da população. Daí, o nosso município, estamos a falar diretamente da cidade do Quito, há uma pressão muito grande das necessidades, digamos, da população em termos de habitação. Nem sempre, e isto é assim, tanto as solicitações que hoje temos dos populares a solicitar terras para a construção, fundamentalmente para a construção, não há uma correspondência imediata por parte da administração. Isto por vários fatores. Primeiro, às vezes, a própria capacidade, digamos, de resposta imediata aos cidadãos. Daí, o plano, esta formação, esta, digamos, a implementação do sistema de formação geográfica que está sendo administrada pela DAW, a Visão Mundial, está a dar ferramentas, digamos, está a capacitar a administração em termos de resposta e em termos também da organização de todo um processo para que esta cedência de parcelas, fundamentalmente aos nossos cidadãos, seja de forma fiável, de forma segura, e também possamos ter, de facto, digamos, um armazenamento desses dados, desta informação, para primeiro evitarmos também o que tem se verificado, a duplicação, digamos, da cedência de terrenos, porque não temos uma base fiável, digamos, na administração. O que tem acontecido, em termos gerais, a administração municipal do Quito, tanto na sua função, enquanto gestora do município, vai identificando terrenos à volta da cidade do Quito e não só, e vamos, digamos, desenvolvendo projetos de cedência, loteamento de terras para fins de habitação. Temos aqui exemplos, por exemplo, temos o Caluapanda 1, Caluapanda 2, Caluco, e aqui tem o número de parcelas. Portanto, esses nomes desses projetos têm a ver com a proximidade, digamos, desses projetos, com a proximidade das localidades onde está sendo implementado estes projetos. Portanto, após a identificação deste que tem sido normal, é que identifica-se esses espaços, a administração municipal, digamos, faz o desenho da superfície identificada, com a parceria do INOTO, primeiro, o INOTO e a Administração Municipal do Quito, faz o devido registro fundiário, porque nós temos que fazer o registro deste terreno, e submetemos, digamos, à consideração do governo da província, digamos, o projeto identificado pela administração municipal para podermos ser autorizados pelo governo da província, autorizados de maneira para cedermos os terrenos às populações. Pois que a parcela é grande, tem muitos hectares, é de competência do seu governador, digamos, fazer esta portanto, primeiro ser registado e dar a competência à administração municipal do Quito para ceder os terrenos para fins habitacionais. Aí encontramos, naturalmente, o problema de, ao cedermos esses terrenos, se era feito antes deste projeto, portanto, era feita esta cedência, mas não tínhamos, digamos assim, na administração, uma base segura de termos, digamos, o cadastro, termos, digamos, o registro, o armazenamento correto desta informação, e dali esta duplicação que eu já me referi antes. Com a implementação deste projeto, digamos, foram desenvolvidos a nível do município do Quito, portanto, formações, tanto para a W, tanto formações de capacitar e dar ferramentas à administração, de modo a podermos melhor gerir esta problemática. Uma das condições, um dos problemas também que a administração municipal vive é que nem sempre não temos pessoal qualificado, digamos, nas próprias nossas administrações. Com este tipo de formação, com o pessoal que nós temos, pois que nós precisaríamos, digamos, de mais engenheiros, mais arquitetos e outro pessoal técnico. Nem sempre nós temos esses engenheiros, não temos esses arquitetos para melhor gerir este. Então, com o pessoal que nós temos, a visão mundial da W, então, está aqui desde junho de 2015, portanto, há esta formação, este apoio técnico às administrações municipais, no sentido de podermos, então, gerir melhor esta situação. Esta formação que está sendo dada e continuamos ainda a ter esta formação em job, portanto, está a facilitar, está a permitir com que os lotes que têm sido dados ou estamos a distribuir às nossas populações corresponda, portanto, um lote corresponda de facto a uma pessoa. Portanto, isto foi possível com a introdução, com a instalação de um software, com um software, portanto, que é STDM, portanto, um software que permite que as pessoas, portanto, estes lotes, estes projetos que são desenhados pela administração municipal, sejam carregados nesse software e fazer com que cada lote, de facto, corresponda a uma pessoa. E fica difícil depois, digamos, mais fiabilidade, fica difícil a duplicação de terrenos que nós demos que são cedidos à população. Neste preciso momento, a área técnica da administração municipal, digamos, tem esses equipamentos que já no primeiro painel já se falou sobre isto. Portanto, há um equipamento completo, há softwares, há computadores e está-se a fazer a gestão, digamos, destes projetos todos que a administração vai identificando e fazer com que também os primeiros projetos que foram dados, portanto, a distribuição de terras que nós fizemos, estamos a fazer com que tiremos, tanto do papel para o software, de maneira a termos depois o registro, não é? Termos, digamos, o armazenamento destas parcelas que nos já foram atribuídas, de maneiras que facilmente podemos ir buscar a informação a qualquer momento. Precisamos de saber o lote X do projeto a quem pertence esse lote. Portanto, no software nos permite imediatamente identificar, naturalmente, de quem pertence este lote. E isto vai deixar, está a deixar também de existir o velho problema de cedermos terrenos, volta e meia, encontramos outras pessoas que vêm reclamar à administração a dizer que o lote X também, o senhor tal, né, o cidadão tal, também tem o mesmo lote. Exatamente por falta dessa articulação que havia, porque não tínhamos um software e era impossível, portanto, caixas e caixas de, digamos, de papéis que nós armazenamos, não era possível este tipo de controle. Com este tipo de gestão, com a implementação deste sistema, notamos sim, e há aqui uma, digamos, estamos a registrar, de facto, um melhoramento na gestão e eficácia deste projeto. Também estamos a fazer o cruzamento. Assim, também estamos a... permite este mesmo também, este sistema, a simplificação de documentação para a entrega de documentos. Portanto, com o requerimento de fotocópia do bilhete, é o suficiente que o cidadão entregue à administração, e toda outra documentação é feita internamente pela administração. Portanto, no fim, o cidadão ele entrega o título de concessão de terreno, ele entrega um contrato de uso, portanto, esse contrato permite estabelecer as regras e algumas obrigações do cidadão. Portanto, o que é que deve fazer? Portanto, dizer para que fim foi dado este terreno, quais são as suas obrigações no tempo limite de 6 meses que é preciso vedar, é preciso dar um sinal da ocupação útil do terreno, e também obriga o cidadão que, num prazo de 3 anos, se o cidadão não fizer nesse terreno, portanto, automaticamente este terreno pode ser, revertido novamente ao Estado. Portanto, são os 3 documentos fundamentais que nós demos ao cidadão. É assim que, atribuímos estas parcelas. Queremos dizer também que está em construção neste software, esse é o estudo que está a se fazer também com o projeto, de maneiras que a emissão desses documentos seja de forma automática. Portanto, introduzir os dados do cidadão que solicita terreno, e fazer com que, no fim, um técnico emite a uma emissão do título ao contrato e ao corpo de localização, de forma automática. Portanto, está-se a trabalhar com o projeto, a possibilidade de fazer com que este projeto possa, gerar estes processos, de maneiras que os dados de um processo, do título e do contrato e do corpo que seja, de facto, criado. Para não depois surgir. É que o título diz uma coisa, a limitação e a delimitação do terreno, e o croquis pode ter um erro e depois causar aqui um desembaraço. Então, queremos que esses 3 documentos fundamentais que nós demos ao cidadão seja de forma efetiva, que seja gerado pelo próprio sistema. Portanto, isto é, em termos gerais, aquilo que tem sido a forma mais, a experiência do Cuito, e pensamos nós que, de facto, é bem-vinda esta formação e estamos a fazer com muito gosto. E o município do Cuito, em todo este processo, e mesmo no primeiro painel que nós aqui vimos o processo, tanto o despacho do governador, tanto hoje está muito mais claro as responsabilidades que o município tem em relação ao problema da gestão de terra. Mesmo a questão da agricultura, que nós aqui já se falou no primeiro painel, onde está presente sempre a administração municipal. Porque são terrenos que estão no território, na circunscrição do território de um determinado município, não pode ser outra entidade, deixar de parte da administração e outras entidades terem como gestão dessa terra. Portanto, a administração está presente com a agricultura, o INOTO e o IGCA. Portanto, o parecer da administração neste tipo de processo é fundamental, e se não tiver esse papel, naturalmente, esses títulos geralmente não saem. Portanto, também queremos fazer aqui um ênfase. O papel das autoridades tradicionais, que nós aqui temos tido muitos problemas, que são os que mais, a questão de negócio, de venda de terrenos, tem sido uma prática em Angola, e também isso não deixa de ser uma realidade no Bié. Não é suficiente o parecer da autoridade, tradicional, para termos como certeza que, de facto, esse terreno está... Não. Aí um conselho, tanto a experiência da DW, Visão Mundial, é que nas localidades, para além do SOBA, há outros mais velhos. Portanto, há um SOBA, há um conselho das autoridades tradicionais. Portanto, geralmente, o parecer que vem das autoridades tradicionais, na concessão de terreno, tem que haver, naturalmente, o SOBA, mais aquele coletivo de mais 4 ou 5 pessoas que podem testemunhar este parecer que o SOBA vai emitir. Qual é a nossa prática? Que nós vimos como experiência que os SOBAs testemunhavam, muitas vezes, vem um parecer do SOBA, é feito todo um processo de cedência de terreno, mas depois vem a comunidade ou vem, portanto, o indivíduo começa a dizer que o soba não tem legitimidade, não teve legitimidade para ceder este ou aquele espaço. Portanto, para se evitar isto, portanto, essa experiência, fizemos com que pudesse, portanto, deixarmos de portanto, registrar o problema desses grandes conflitos de terra que geralmente foi prática. Portanto, queremos dizer que, em termos gerais e no genérico, é isto que nós estamos a aprender. E, portanto, 3 anos para cá é notório, de facto, digamos, já não há muita duplicação de cedência de terrenos, há também um considerável baixo de conflitos de terra a nível do município do Quito. Pensamos nós que esta experiência ou esta gestão e a implementação desse sistema a nível das administrações municipais é benéfico para, digamos, todo um processo que estamos a viver. Portanto, queremos dizer que os próximos passos que precisamos de seguir são estes. Portanto, já falámos da introdução automática dos documentos, a geração dos documentos de forma automática, e também fazer com que este sistema de informação geográfica possa ser, portanto, nos municípios, seja instalado nos municípios e possa ter o cruzamento com uma base central a ser instalada naturalmente no IGCA, nesse caso. E dizia bem o seu vice-governador que, no fundo, tudo isto depois quem vai gerir o cadastro de terras é o IGCA. Portanto, permite que esta gestão, esta informação que vem dos municípios, todas elas fazem a leitura ou desembocam no IGCA, que é, no fim, digamos, o gestor do cadastro a nível do município, a nível da província. Portanto, quis fazer um recorrido assim, sem termos pormenores outros. Portanto, muito obrigado pela atenção.